harder than me. Girls, change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to this Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets my feeling bad. Looks good. Yeah. That kind of loving. Time's a man to stay. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E o programa de hoje vai ter 3 horas. E vão ser 3 horas dedicadas a músicas grandes. A música mais curta que aparece no programa de hoje tem 6 minutos e 24 e a mais longa 12 minutos e 1. E para começar o nosso Riff Service, temos aquela que eu considero a obra-prima dos Bon Jovi. Estou a falar-vos da música Dry County, lançada em 1992 no álbum Keep the Faith. Para vocês, Bon Jovi, Dry County. Some time I made

após Bon Jovi, ficamos com Whitesnake, Still of the Night, música retirada do álbum 1987, lançado em 1987. Esta fase da banda é a única que conta com apenas um guitarrista, e neste caso era o guitarrista John Sykes. E por falar em John Sykes, vamos começar a próxima sequência com a banda que John Sykes formou após deixar os Whitesnake. Estou a falar-vos dos Blue Murder, que juntamente com Tony Franklin e Carmine Appice, em conjunto com John Sykes, tiveram algum sucesso. Para vocês, Blue Murder, Valley of the Kings. We'll be right back. the name of the road. após Blue Murder, ficamos com uma das bandas dos anos 90 que eu mais gosto, que apesar disso não teve sucesso quase nenhum. Estou a falar-vos dos britânicos Stan. E do Stan ficamos com a música The Name of the Rose. E por falar em Rose, a próxima sequência vai iniciar-se com a banda The Axl Rose. Estou a falar-vos dos Guns N' Roses, que em 1991 lançaram os dois álbuns Use Your Illusion. A música de maior sucesso destes dois álbuns foi esta balada. Para vocês, Guns N' Roses, November Rain. こにいゆけばいい、あなたと離れて今は過ぎ去った時に問いかけて、長すぎた夜に esta última sequência foi constituída por duas baladas. Após November Rain, ficamos com os X-Japan e a belíssima balada Tears. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar a próxima sequência, temos uma banda que teve algum sucesso, mas que não é das mais conhecidas do mundo do hard rock. Uma banda que surgiu nos anos 70 com uma temática de terror, de horror. Estou a falar-vos dos Blue Oyster Cult. Para vocês, Blue Oyster Cult, Shooting Shark. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Blue Oyster Cult, ficamos com os Black Country Communion, um super grupo recente que contava com, entre outros, Glenn Hughes e Jason Bonham. E deste super grupo ficamos com a música Save Me. E vamos agora para uma nova sequência. Para começar esta sequência, temos uma banda bastante underground. Estou a falar-vos dos Constância. Para vocês e dos Constância, Lost and Gone. Thank you. E após Constância, ficamos com uma banda bem mais conhecida, com uma banda que fez bastante sucesso nos anos 70. Estou a falar-vos dos Uriah Heep. E dos Uriah Heep, ficamos com a música Between Two Worlds, retirada do álbum Sonic Origami. E vamos agora para uma nova sequência de baladas. Para começar esta sequência, temos os Kensinger. Para vocês, Kensinger Like a Paradise. Forever. Anything for love. Oh, I would do anything for love.

won't do that. No, I won't do that. Anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love. But I won't do that. No, I won't. E após Kensinger, Like a Paradise, ficamos com uma das mais famosas baladas dos anos 90. Uma música com 12 minutos e 1 segundo. Música retirada do álbum Back Out of Hell 2, Back to Hell, álbum de Meat Loaf. E ficamos com Meat Loaf, I'll do anything for love, but I won't do that. E vamos agora para uma nova sequência. A próxima sequência conta com duas bandas que surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas que uma teve um enorme sucesso e depois terminou, e a outra passou algum tempo até ter sucesso, mas depois o seu sucesso foi mais constante, teve uma carreira mais longa. A primeira banda de que vos estou a falar são os Led Zeppelin. Para vocês, Led Zeppelin, Dazed and Confused. Wanted a woman, never bargained for you. sunshine. I'm in love with the falling rain. Everything seems to call your name. Yesterday we're leaving, leaving life and all the pain. Everything wants you back again. Wants you back again. Wants you back again. pós Led Zeppelin, Dazed and Confused, ficamos com a música Will Burn the Sky dos Scorpions, música retirada do álbum Taken by Force. E vamos agora para uma nova sequência, e o nosso Riff Service aproxima-se rapidamente do seu final, e a próxima sequência vai iniciar-se com os Queensryche e do primeiro álbum da história, Operation Mindcrime. Vamos ficar com Queensryche, Eyes of a Stranger. I've always known. Após Queensrÿche, ficamos com uma novidade recente. Estou a falar-vos da música Child of the Sky, do álbum Child of the Sky, de Mike Onesco's Guitar Army. E vamos agora para a única sequência do nosso Riff Service, com três músicas. Para começar, temos os italianos Sun King. Para vocês, Sun King Fear. Lying on the floor, the fourth primordial chaos, power of control. It made us to an upper sense, made us acclaim the light. It washed our sins, made us acclaim the light. Thank you. E após Sun King, ficamos com os Ogjaw e a música Rise to the Mountains, música que já fez parte do alinhamento do nosso Riff Service. E terminamos esta penúltima sequência com a banda que surgiu das cinzas dos Thin Lizzy. Estou a falar-vos dos Black Star Raiders. E dos Black Star Raiders ficamos com a música You Little Liar. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E esta última sequência conta com duas baladas, cada uma delas com mais de 10 minutos. E para começar, temos os Deep Purple e a sua clássica Child in Time. Para vocês, Deep Purple, Child in Time. Oh. Thank you to you, I owe more. e terminamos o nosso Riff Service com Gotthard, Thank You. Música dedicada por Leo Leoni à sua falecida mãe. E esta última sequência iniciou-se com Deep Purple, Child in Time. E tal como eu havia dito, terminamos o Riff Service com Gotthard, Thank You. Desejo-vos a todos uma ótima semana, desejo que estejam novamente desse lado e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o On. E vocês já sabem o que eu vou dizer agora. Rock On! Well, that was just my style.